A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Palavra do Senhor, segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Esse capítulo vai trabalhar o reinado de Asa. E a sua devoção ao Senhor vai trabalhar a renovação do pacto em três figuras importantes para a história de Israel, e nós louvamos a Deus por eles, na época do rei Asa, na época do rei Josias e na época de Neemias. Você vai encontrar referência a essas pessoas. Louvado seja Deus por mais um capítulo da palavra. Mas antes disso, eu faço a leitura de abertura que nós temos feito. Hoje, mais uma vez, mandada pelo pastor Paulo, e diz assim: limpeza de dentro para fora. Mateus 23, 25 a 28. Revela mais uma denúncia à hipocrisia dos fariseus, comparando-as a copos limpos por fora, mas sujos por dentro. A palavra usada, hipócrises, significa atuar. Preste atenção, a palavra é Hipócrates, significa atuar, representar um papel. A crítica é dura porque expõe uma verdade desconfortável. É possível parecer piedoso diante dos outros, mas permanecer impuro no ímpio, no íntimo. A aparência pode impressionar, mas não engana a Deus. Ele não se faz essa aparência, ilude muitas vezes, e Deus não se satisfaz com rituais vazios, nem com gestos de fachada. Busca um coração íntegro e transformado. A religiosidade exterior, sem mudança interior, é como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. A verdadeira fé começa no coração, irmãos, quando o Espírito Santo encontra espaço em nós. Ele purifica pensamentos, sentimentos e intenções. Essa limpeza interior se reflete em atitudes de compaixão, verdade e justiça. Assim, não vivemos para aparentar, mas para refletir a luz de Cristo em nossa vida diária. Nós devemos refletir: eu quero essa limpeza no ser interior. O autor é A.C. Barro. Irmãos, eu quero falar com vocês individualmente e a todos como igreja. O que nós queremos? Aparentar? Se for só aparentar, nós não vamos enganar Deus, nem vamos enganar boa parte das pessoas. Nós queremos só aparentar ou nós queremos agir com bondade, com justiça, com solidariedade e amor? Se for só para aparentar e parecer algo para as pessoas, Deus se incomoda. Deus se desagrada e quando Deus se desagrada, meu irmão, minha irmã, é algo que causa tragédia na vida das pessoas e traz tragédia na vida de igrejas, no corpo de Cristo. Parece que tudo está bem, parece que a liderança vai bem, parece que os ministérios vão bem, mas só parece. Nós só saberemos se é verdadeiro, se isso vier acompanhado de paz, como eu disse, de bondade, de justiça, de solidariedade, de amor. Ou nós vivemos isso, ou tudo será mera aparência. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 15, o reinado de Asa e sua devoção. Diz assim o texto: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azariahu Ben-Oded, ou Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, tribos do sul, né? Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco sempre, sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscares, se o buscares, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonares, de igual modo ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá, ou seja, a lei judaica, mais propriamente dito, o Pentateuco era parte da lei, mas depois se amplia essa ideia de lei como toda a palavra do Senhor no Antigo Testamento, e depois se amplia novamente com o Antigo e o Novo, toda a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa é a Torá verdadeira. Contudo, quanto em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Veja, é o próprio Senhor quem promoveu, porque eles se afastaram de Deus, Deus levantou nação contra nação, cidade contra cidade. E isso acontece no âmbito pessoal, pessoa contra pessoa, nas regiões celestes, principados, potestades, dominadores desse mundo, contra os servos de Deus, a igreja contra a própria, a igreja contra ela mesma, e isso desagrada o coração de Deus, e por isso Deus fez essa obra. Versículo 7: Todavia, sede fortes e confiantes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Irmãos, esse versículo é lindo, nós temos a certeza que a obra das nossas mãos será recompensada aqui e será recompensada eternamente. versículo 8. Ouvindo, portanto, Asa essa exortação e as palavras do profeta, filho de Oded, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis que campeavam pelas terras de Judá e de Benjamim, como também por todas as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e restaurou o altar de Yahvé que estava diante do pórtico do Senhor. Só lembrando o reino do sul. Estamos aqui falando do reino do sul. Versículo 9. Congregou todo Judá e Benjamim, reino do sul, e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simeão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, seu Deus, estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do governo do rei Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício a Yahvé, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Muitas outras tribos, então, caminharam para o Reino do Sul, porque Asa era alguém que teve comunhão com Deus e por isso eles procuraram o Senhor, abandonando a toda a idolatria. Irmãos e irmãs, eles estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. É interessante observar como, em termos desse pacto, vou falar devagar para você, em termos desse pacto entre Deus e o seu povo, acham-se em Êxodo 19, de 5 a 8, Êxodo 24, 3 a 8. É importante observar também uma espécie de círculo vicioso nas atitudes humanas. Depois de cada período de apostasia e consequente castigo, correção e correção, o povo arrependido e sofrido renova a mesma aliança celebrada na antiguidade. Então, o povo que se afasta e abandona Deus, depois volta e restabelece a aliança com o Senhor. Celebra, inclusive, a aliança com o Senhor. Ele sempre se mantém fiel. O nosso Deus sempre se mantém fiel, ainda quando nós não somos fiéis. Números 23, 19, primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Veja alguns exemplos da ratificação da aliança de Yahvé. Na época do rei Asa, que nós estamos lendo, 910, 869 a.C. Em segundo lugar, na época de Josias, 640 a 609 a.C. Você vai encontrar em 2 Reis 23, versículo 3. E na época de Neemias 10, 29. Nesses três casos, cumpriram-se as mesmas condições estabelecidas no tempo de Moisés. Ou seja, o povo caminhou pela idolatria, pela apostasia, e depois, quando a coisa está feia, se voltam para o Senhor. Espero que nós não permitamos que as coisas fiquem feias no nosso coração, para nós mantermos comunhão com Ele. Versículo 13. As notas que eu leio são da BKJA. Versículo 13. Acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seria condenado sumariamente à pena de morte. Jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher, juraram a Yahvé, o Senhor, em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá, muitos se alegraram com esse juramento, porquanto o havia pronunciado de todo o coração. Ou seja, era sincero o que estava acontecendo. Tem tudo a ver com o texto que nós lemos na abertura. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. É isso que acontece. Se andamos com o Senhor, Ele nos abençoa com paz e com vida plena. Versículo 16. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó, Maaca, da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Asherá, ou Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços, queimou no Vale de Cedrom. Ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados das terras de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yahvé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa de Yahvé, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E assim não se teve notícia de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo do rei Asa. Amém. E assim encerra o capítulo. Ele puniu até a própria avó, Maaca, e não importava se era jovem ou se era idoso, se era simples ou importante, se era homem ou mulher. Todos foram chamados à fidelidade ao Senhor e houve grande restauração em Israel, em particular no Reino do Sul. Vamos nos acostumando, Reino do Sul, e algumas tribos do Reino do Norte vieram fazer parte desse momento de reencontro com Deus. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a renovar nossa aliança permanentemente, que nós sejamos como o rei Asa, que renovou a aliança por volta de 910 a.C. até 869, que nós sejamos como Josias, de 640 a 609 a.C., que nós sejamos como Neemias, ou Nemiriá, em Neemias capítulo 10, versículo 29. Nesses três casos, cumpriram-se as mesmas condições estabelecidas no tempo de Moisés. Que Deus nos abençoe a todos e nós sejamos sinceros de coração. Agora eu quero falar individualmente que cada um dos irmãos que tem nos ouvido e de modo maciço, cada vez mais, cada vez um maior número. Aliás, já recebemos o relatório do YouTube, logo na outra semana já vamos passar o relatório para você. Temos tido alegria de ver irmãos ouvindo, mas não adianta ouvir, é preciso que o coração esteja rendido. Que cada família que nos ouve tenha o seu coração rendido e cada família seja agradável a Deus. Que cada igreja local seja agradável a Deus. Não adianta fazer reuniões. Não adianta ficar fazendo reuniões. Reuniões sem fim. Reuniões para marcar a próxima reunião. Se fosse numa empresa capitalista, nós diríamos que é contraproducente. Reúne para marcar a próxima reunião. Não, que a nossa igreja local seja de fato renovada, quebrante o seu coração e cumpra aquilo que Deus deseja. Que a nossa denominação seja assim e todo o corpo de Cristo. Que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus por mais um capítulo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e se renove sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça. Hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.